favor, meu coração para seu pensamento, por nós, por hoje, hora e nós, hora. E o que radial 290 do Goiás, para Deus. Turbo 010, e o início é radial 290, resta para Deus. Eu vou para 3 e 7, ajuste no 0 e 7. De 9 horas, 2 milhas, 7 norte, Charlie 402, missão para 3 mil pés, passando 4. Alerta para o nível de voo 050, mais 2707. Mais 2475, deixa para o nível de voo 060, mais 2707. Então, o ótimo apagou, autorizado, deixa para 2.7, mais 2.7. Fechar no espaço, Cristina, tá com chave, foi? Passe 75, deixa para 3 mil pés, ajuste 1 0 7. Deixa para 2 mil pés, autorizado para o procedimento de avião que foi e após estabilizar. Tá, essa é uma ótima. Eu trato de ser o seu instrutor e eu vou ficar no seu meio elétrico. Capitão Lopes, o rebelde de rua. Está autorizado no número 120. A gente não quer mais certo. próxima ponte retorna a 71-869-5. Processo 1-4, após a posição Bonés, eu vou direto do 1. Sai Salvador, muito bom, bom dia, ajuda de 4-7. Quando o Alto Carreiro de Lua, do último caminho do voo 060. Bom dia, sou 247. Bom dia, sou 247. Na aproximação, agora a autorização de voo. Aguardo na autorização. Você é ali, mas estamos na ótica. Reporte para ingresso, a gente não zero mais. Lado 62, Paulo 52, libera direito, via Fox, 21, decimal modo. Consulta que vai ser autorizado no lançamento, reporte com missão possível, última do último ano, Paulo. Azul 24, 75, autorizado com o 0-0, ventou 9-0-0, 1-9-0-0, virado com 10-0. Ele foi 0-0, Azul 24, 75. Fecha no controle, 208. 208, Alfa, 403. Salvador, bom dia, 09, 403. Salvador, muito boa tarde, processo no 4 oceano, está estabelecendo a RBS, Radio. Tráfego avistado, pouso autorizado no sistema 091, 0 graus, 109. Sim, está em 4-7-4. Chiba Serra Lima, decolado ao 1400, da 3500, 0028. 008, Chiba Serra Lima. 3, São Paulo, 3, Chiba Serra Lima, Apolo. Serra Lima, Chiba Serra Lima, contato com a decolagem. O que é que a gente está fazendo de Sul, traço para o Estado, ponto autorizado, 610. Fizemos 120 graus, 109. Autorizado, Sul. Qual é a minha parte após o pouso? Vai para o hangar da EBTA. Cheio, quente, EBTA. Maio 403, pista para o registro de frequência 123, sinal 1, alterna 123, sinal 8. Não, acho que ainda pode. Está em grande. bom dia, você está com a nossa live, tudo bem, você já está com o número 3430. 095, controle, na 0208. O número 08, 3850. O sim, chama o controle 208. 208, minha. Parado 2 no país.

dia, bom 250, passa 3, ele quer na PUCA. Bruno 250, contato retornando com a Raíssa, bom dia, você da PUCA, primeiro eu vou 350. Sai da PUCA, 350, quando possível, prova de Maceió, bom 250. Bom 250, Rio Jambo. Bom Rio Jambo, 250. Acelera mais, segundo o meu carro de 3. Já está em cima, segundo o meu carro de 3. Na 320, informe para todo na posição de 1004 níveis, em Brasil 92, no segundo ano 110 de corredores, agora para a descida para 2007. Bruno 00, Galo 09, ajustou a título 1007. Dois, mantenha-se em condições individuais, no segundo império, solicitador 1007. Eu vou ser a Bernardina, 3250, e a Luciana 07.